Este é o Super Modelão. Super Modelão. Ou arrasta, galera. Galera. Meu amor, me beija, me fale, me fale que não passou de ilusão. De um doce beijo, desperto os desejos guardados no fundo do meu coração. Pode ir, deixa aqui, vou ficar bem com o Itamaraty. Quem sabe assim, seja melhor pra desatar esse nó. Pedaços do nosso laço de amor. Somos o maior e nem o melhor. Somos simplesmente Super Modelão. O arrasta, galera. Igual esse som. Imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém.